Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você sintoniza. ZYH 466. 1440 kHz, ondas médias, Rádio Independência de Santo Amaro, 24 horas no ar. 1440, a frequência do amor de Deus, a voz da libertação. Deus é amor. Quando esta notícia correu com a vinda dos magos do Oriente, Herodes se enfureceu. Não permito outro rei além de mim. Em Jerusalém o rei sou eu. Chamou secretamente aos magos, assim ele ordenou: constatai o nascimento de Jesus e adorar o menino, eu também vou. Era tudo falsidade do rei. O profeta logo desconfiou, mandou José levar Jesus para Egito. Da ira do rei Herodes ele escapou. O anjo do Senhor veio a José, ele fez esta revelação: para José fugir para o Egito, matar Jesus. Herodes tinha intenção, procurava Jesus e não encontrava. A sua ira provocou mais tentação. Todos meninos até 2 anos de idade, Herodes mandou matar sem compaixão. Derramar houve grande pranto de dor, Raquel chorava sem consolação. Mataram seus filhinhos queridos, inocente na maior judiação. Passou seus anos, rei Herodes morreu. José teve outra revelação, para trazer Jesus de volta do Egito. Em Israel não tem mais perseguição. Rei Herodes deixou sua coroa para seu filho Arquilau pertencendo. José trazia Jesus de volta para Galileia. O anjo em sonho foi lhe dizendo: para habitar na cidade de Nazaré, por muitos anos ali ficaram vivendo, para cumprir tudo que o profeta disse, passou a chamar-se Jesus Cristo Nazareno. Que você acabou de ouvir tem o selo da gravadora A Voz da Libertação, proporcionando qualidade musical, unção e canções para o seu enlevo espiritual. todos os hinos tocados aqui. Você pode adquirir no interior de uma de nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor. Tem em sua casa louvores que falem e edifiquem a sua vida. Gravadora A Voz da Libertação. Uma voz falando no fundo da alma. A partir deste momento, você vai ouvir grandes testemunhos de bênção. Tudo o que acontece na Igreja Pentecostal, Deus é amor.